Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1061. Estamos no dia 16 de junho de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também de agradecer o grande apoio do Grupo Musical Castelã e também das tendas de Umbanda, Mãe Maria, e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Eduardo Borges, né, que vai conversar conosco sobre influências externas. Inclusive o Rodrigo já colocou até enquete aí que ele vai falar daqui a pouco. Participe conosco aqui, entrando aqui no nosso YouTube, fazendo suas perguntas e também fazendo suas colocações. Daqui a pouco a gente fala aí com vocês também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui, vivencianos. Para vocês que estão escutando a gente aqui nas rádios, a gente agradece de antemão aqui a Web Rádio Sementes de Amor, que está agora com uma transmissão, uma rádio nova, que eles agora atualizaram o streaming deles, lá de Mato Grosso do Sul. A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. O São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe. E os vivenciantes estão ouvindo pela nossa rádio. A gente agradece também aqui aos nossos parceiros aqui pelos canais do YouTube, pela Web Rádio Semente de Amor, também retransmite a gente, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente aqui todo domingo. Então, o pessoal já está entrando aqui. A gente tem a enquete já lançada. Então, a enquete que está aqui no nosso YouTube é: você já sofreu influências externas? Então, comente aí para a gente, respondendo a enquete. E ligue para nós, o Tião está aqui fora, está aqui para receber as ligações de vocês. Então liga aqui nesse telefone que aparece aqui na tela, 12-3921-3009, e diga: quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro para quem ligar e dizer: quero participar do sorteio aqui no livro. No final do programa a gente sorteia, tá? Então é DDD 12-3921-3009. E deixa aí perguntas pro Eduardo, que a gente vai repassando para eles aqui durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo Borges. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que saudade de vocês. Duas semanas de gripe e influenza é dose para qualquer um. Vamos lendo mensagens, virtudes e valores do nosso irmãozinho Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 39. Piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, para mais um programa Vivência Espírita, de hoje o de número 1061, em que o nosso querido irmão Eduardo Borges vem falar sobre a mente e as suas influências externas. Que nós possamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Senhor Jesus, que tens o dom da pureza e traz em seu coração a luz que buscamos em nossa caminhada, para servirmos em tua seara bendita, como difusores desse Evangelho redivivo do Cristo, a fim de que possamos trabalhar a nossa reforma íntima de forma plena e saudável, praticando o amor e a caridade em sua plenitude. Agradecidos, Mestre, pelos teus ensinamentos, mais uma vez vos agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a mente e suas influências externas. E nós estamos aqui com Eduardo Borges, que é engenheiro aeronáutico da Embraer, formado pelo ITA, voluntário do Centro Espírita Seara de Luz, palestrante e um dos organizadores da Feira do Livro Espírita. Que edição que está, Eduardo? 53ª. 53ª? Isso. Então, na 53ª edição da Feira do Livro Espírita de São José. Bom dia, Eduardo Borges. Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqui e aos nossos ouvintes igualmente. Um prazer estar aqui trocando algumas ideias com vocês. Eduardo, vamos entrar direto. Antes, nós vamos perguntar, por curiosidade, você está com a camisa da Embraer? Executivo Jets, é isso? É isso. Eu trabalhei na área da executiva da Embraer durante algum tempo. O Fino 300, eu fui o gerente técnico do avião. E uma época boa, e continua sendo uma época boa, é porque eu trabalho hoje na área comercial da Embraer, ainda como gerente técnico. Então, se o avião cair, você não é responsável. Eu sou um dos responsáveis, sem dúvida. Quanto tempo você está na Embraer? 37 anos. 37 anos de Embraer. Puxa vida. Eu conheci você quando era estudante ainda. Eu devia ter cabelos pretos. Eu fui até no seu casamento, né? É, exatamente. Puxa vida. Que tempo bom, né? Exatamente, é. Bem, vamos lá, vamos fazer a pergunta. A mente e suas influências externas. O que seria isso? Porque nós temos aqui grande quantidade de nossos ouvintes, não são espíritas, né? Uhum. Então... O título, né, que foi dado, assim, ele em si já é bastante interessante, porque a influência, né, que você pode receber de outras mentes, encarnadas e desencarnadas, ela está ligada a um processo que a física, não necessariamente o espiritismo, mas a física, a sintonia, né, chama de sintonia. E a sintonia, ela provoca um fenômeno que pode ser tido como sinônimo, que é ressonância. O que acontece é quando duas mentes estão sintonizadas, isso significa em física estarem em frequências bem próximas. Elas ressoam, é a palavra que é a ressonância, e significa que o fenômeno é aumentado, é amplificado. É assim, a comparação boa, hoje nós vivemos uma época dos digitais, né? Então assim, o programa aqui é transmitido digitalmente. Mas os transmissores, os radiotransmissores, ainda existem, ainda é corrente o uso deles, eles usam frequência, né? Assim, são transmitidos por radiofrequência. E o que acontece é que o circuito do transmissor, ele entra em ressonância com a onda, o emissor entra com o receptor. E ao dar essa ressonância, você replica. Vamos lá, voltamos aqui. Voltamos aqui. Estão ouvindo a gente aí. Eu acho que a gente sofreu uma influência externa aqui, né? Assim, a Rádio Vivência precisa instalar um dome anti-miss. Tem que ser o. Tem que espirituais. Ser o, a gente voltou aqui, pessoal. A gente pede desculpa aí pelo imprevisto. O computador deu um pico de energia aqui dentro e o no break do computador, da técnica, não segurou e o computador reiniciou. E aí, por mais uma influência espiritual, ainda começou a atualizar o Windows. Por isso que a gente demorou aqui um pouquinho mais. De acordo com o tema de hoje, né? A mente e suas influências externas. Você tem a mente e você tem agora a tecnologia, né? E o computador com as influências externas também. Mas o... Vamos voltar lá, vamos continuar lá. Então, bate-papo. Eduardo, você é da cidade de Anápolis. Sim. Nós temos um ouvinte aqui que vai gostar lá de Goiânia, o Daniel, né? O Daniel de Goiânia, de Goiânia também. Ele vai gostar, que ele é de Goiânia, né? Sempre participou com ele. Ele vai gostar da. E você participou daquela seleção do Ita há quantos anos? Obrigado, cara. Isso foi em 81. 81? Então, 31. Puxa vida. Não, 40. E você participou daquela seleção? Então, o meu vestibular, né, foi na banca em Brasília. Né? Eu sou do interior, o lugar mais próximo era Brasília. Aí, em 82, fiz 18 anos aqui em São José dos Campos. Uhum. Em 82 eu vim para cá. E desde lá, assim, eu acabei me adaptando muito a São José dos Campos. Já era espírita, Eduardo? Nós estávamos falando sobre sacramento agora há pouco. Minha avó conheceu Euripides Barçanufo. Uhum. E por conta de uma obsessão muito importante, que ela julgava que ela ia, ela dizia, né, morrer no dia seguinte, uhum, ela chegou a ordenar o meu tio mais velho, que... filho dela, mais velho, que ele comprasse um caixão. Ele comprou um caixão. Uhum. Ela faleceu aos 93 anos de idade. E por conta do processo obsessivo, que tem a ver com as influências, uhum, externas, ela... Um dia, Eurípides já tinha desencarnado. Um dia ela teve... Ela passava muito mal nessas crises, ela teve uma visita de Senhor Mariano, uhum, e um trabalhador da Fazenda Santa Maria, Manuel Soares. Para quem conhece, uhum, a biografia de Eurípides no detalhe, esses nomes, Senhor Mariano é conhecido, né? Foi quem, uhum, apresentou a doutrina espírita a Eurípides, era o padrinho, uhum, de Eurípides. E tio, né? E tio. É. E Manuel Soares era um trabalhador conhecido. Alguém que nós aprendemos a respeitar. E eles foram fazer uma visita fraterna por conta da dificuldade que a minha avó tinha, que era um processo obsessivo. E durante a visita, ela entrou em transe. mediúnica. E eles conversaram com a eram mais de uma entidade. E quando ela despertou do transe, seu Manuel Soares disse a ela: Dona Cândida, o problema da senhora precisa ser tratado no centro. E ela era profundamente católica e ainda diminuiu bastante, mas ainda há algumas crenças, alguns mitos sobre a doutrina espírita, e ela tinha medo, né? Mas o problema era muito grave e, por conta disso, ela acabou conhecendo de perto a doutrina espírita. Eu muitas vezes digo, né, assim, a minha avó, né, Dona Cândida Corrêa, presença luminosa na minha vida, que eu fui educado dentro da doutrina espírita. Eu sou um caso. Aos 8 anos de idade, a minha avó nos colocava para ler o Evangelho, porque ela já não lia muito bem, né? Então, assim, ela tinha uma reunião diária que ela chamava a Prece à Maria. E nessa reunião, ela colocava os meninos, os garotos, né? Garotos e garotas, para ler o Evangelho. E eu lia, não é brincadeira, aos 8 anos de idade, o Evangelho. E então, assim, a minha formação é espírita, né? Assim, eu conheci, junto com o leite materno, veio a doutrina espírita, né? Porque os meus pais, mãe e pai, eles eram espíritas, já desencarnaram, né? Então, aí a minha gratidão. Porque se eu sou algo melhor ao que nós começamos a existência é por causa da doutrina espírita. Não estou fazendo divulgação da doutrina espírita aqui. Estou só reafirmando que é verdade. Bacana. Mas pode fazer divulgação, não tem problema não. Estamos aqui por isso. Estamos aqui para isso. Eu acho que uma das coisas que falta para os espíritas é divulgar. É porque o espírita é muito tímido com relação à doutrina, e a gente vê que ele deveria perder essa timidez e ser mais arrojado. Atuante. Justamente na... É isso mesmo. Hein? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos continuar então com... E você estava falando sobre as sintonia. Vibrações, as sintonias, sintonia, frequências. Vamos ver se agora não afeta aqui a energia elétrica. Passa meio por cima para não influenciar aqui. O que nós estávamos falando, né, assim, que o fenômeno de sintonia, a doutrina espírita acabou usando a sintonia, né, para fazer a explicação de como uma mente pode ressoar em outra, mas o fenômeno é física, né? Física que a gente aprende aí por aí, né? Assim, e nessa ressonância, então, muitas vezes acontece, né? Assim, de você replicar o pensamento de uma mente externa, né? E é por isso que, assim, a base do fenômeno que a gente está lidando é esse. Importante, né? Assim, Kardec usou pouco a palavra mente, mas a mente é o espírito, né? Então, assim, é o espírito sendo influenciado por outra mente externa, é outro espírito, né? E a gente estava conversando antes do nosso programa aqui, essa influência pode ser um encarnado, né? É por isso que o lar, ele é uma influência muito importante, porque você tem uma troca fluídica que acaba afetando o seu comportamento, porque você, pouco a pouco, essa é a tarefa fundamental dos pais, né? Porque a gente fala de educação, muito relevante, mas há muita de troca, como me permite uma palavra, transcendental. Assim, que essa troca fluídica que acaba sendo absorvido pela mente infantil, que é espírito, né? Ele pode ter ali 5, menos, mais, né, anos de idade, mas é um espírito antigo. Então, ele absorve a nossa influência E muitas vezes acaba nos copiando, né? Não deixa de ser uma sintonia provocada pela influência constante. Aliás, a gente pode falar bastante sobre isso, mas assim, muitas vezes, né, assim, a mente externa, a influência externa, ela vigia, eu vou chamar de vítima, por enquanto, de vítima. Vigia a vítima, como, usando uma expressão de André Luiz, como gato espreita o rato. E no momento de fragilidade, às vezes a falta de paciência, o gato se apossa da vítima. É a sintonia. E muitas vezes, se isso acontece, há um processo de luta para que haja o desvencilhamento dessa sintonia que se estabelece. Então, muitas vezes a gente cai nas nossas crises, né? Assim, você diz o que não deveria, você faz o que não poderia, em função dessa influência externa. Isso é o mecanismo básico, né? Assim, do que a gente está falando, né? Assim, como que pode acontecer essa influência. Tem um livro do Fábio Denise, Influenciações Espirituais, que é muito legal, que ele trabalha todos esses lados aí também, né? E agora, Eduardo, o interessante também é que a gente acaba ficando meio bitolado, muito é normal nosso, do ser humano, dá muito mais atenção para o obsessor do que para o protetor também, né? Quando a gente fala em influenciação, a gente já pensa logo que tem alguém prejudicando a gente, né? Quando a gente pega a questão do livro dos espíritos, que agora não estou lembrado qual que é o número da questão, quando fala se os espíritos interferem em nossas vidas, e a resposta é muito mais do que imaginais. Então tem gente que se arrepia quando vê essa questão, quando fala os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais que imaginais. Pessoal, os nossos anjos, os guardiões, interferem nas nossas vidas toda hora, e eles estão querendo o nosso bem. Os guias espirituais, os protetores, nós temos a casa espírita, nós temos os guardiões da nossa família, da nossa casa, os particulares. Então, temos que nos ligar também a eles. Então, enquanto tem um para atrapalhar, tem um monte para ajudar também, né? Muito, muito bem colocado, né? Assim, porque a influência externa pode ser certamente, né, dos nossos espíritos protetores, nossos guias, né? Alguns, antigamente nós chamávamos de anjos, mas são os nossos espíritos protetores. E como você falou, né? Assim, aqui também é uma questão de sintonia, né? E talvez, né, o bacana, né, assim, é o que eu posso fazer para eu me sintonizar com eles. A gente usou uma expressão agora há pouco sobre a influência do lar, que os pais, principalmente, os que estão próximos à criança, principalmente à criança, eles têm a vivência que acaba favorecendo essa influenciação. Agora, os nossos espíritos protetores, eles se utilizam dos momentos que nós estamos sintonizados com eles, mas a gente pode ativamente provocar essa influência. Porque, assim, se você pensar, é razoável que eu queira a influência do nosso espírito protetor só se você estiver doente, que você não vai querer isso. Então, é razoável que você queira. Joana de Ângeles, ela, no livro Autodescobrimento, ela provoca, né, uma reflexão em nós, né? Ela chama de o programa dos sonhos bons. O que é isso? Porque os espíritos nos influenciam, é o nosso tema. Se é fato que os espíritos, e é fato, que eles nos influenciam, eu posso atrair a influência do espírito protetor? E a resposta é pode. E ela, né, faz um passo a passo. Eu vou me permitir fazer esse passo a passo aqui, né, com vocês. O primeiro passo é o processo de autoconhecimento da pergunta 919, uhum, né, assim, que Agostinho, Santo Agostinho, né, ele coloca, né, você todo dia se pergunta como foi o dia, se tem alguma coisa que você possa responder, por que que você agiu dessa ou daquela forma. Então, você faz uma repassada sobre o dia e faz uma reflexão. Onde que eu preciso de ajuda? Porque todos nós precisamos de ajuda. Nós precisamos. A superação das nossas dificuldades que nós trazemos, todos trazemos. É por isso que nós estamos encarnados. O segundo, esse é o primeiro, né? O segundo, você faz uma leitura. Eu estou vendo aqui, né, um livro aí junto ao Carlos. São capítulos curtos. Você faz uma leitura para semear novas ideias. Abra o acaso. O acaso, que não existe, ele é poderoso. Ele aponta onde nós precisamos de ajuda. E você faz a prece. Né, assim, de modo que você atraia a sintonia, você atraia a ajuda do protetor e aguarde. Ela chama atenção para uma coisa que às vezes a gente não reflete. A média humana é você dormir de 6 a 8 horas por dia. Isso significa de um quarto a um terço do seu dia você dorme. É como se você atraísse a influência do espírito protetor ou dos protetores nesse seu um quarto, um terço do dia. É uma parte importante. Eu tenho 60 anos. Portanto, um terço seria 20 anos. É como se você tivesse 20 anos de influência. Né? Você poderia ter atraído 20 anos de influência do protetor. Então, esse passo a passo, né, que pode ser 3 ou 4 passos, se você fizer a conta aí, ele faz com que você se submeta conscientemente à influência do protetor. E é também sintonia, não deixa de ser influência externa. E você pode, então, assim, se fortalecer, porque você tem razão, Jorge, né? Quando você falou assim, às vezes a gente cria um viés, né? Assim, uhum, de, não, o espírito vai me prejudicar. Não é verdade. Depende do espírito. Depende de você aceitar a influência também. Yeah. E principalmente, né, assim, você coloca a influência junto de você, né? Então, assim, é um processo ativo que você pode se ajudar ajudando outras pessoas. Desculpa. Eu lembrei agora, você falando isso, eu lembrei da cardeneta lá da Reforma Íntima, que tem a escola de aprendiz, né? Queira ou não, é um processo de autorreflexão também, não é, Jorge? De você colocar lá e rever o que você pensou no seu dia e trabalhar. É uma proposta que o Edgar Amon fez aí nas escolas de aprendiz para poder justamente fazer essa reflexão íntima também, né? Não é, Jorge? O que acontece é o seguinte, né? Quando você identifica, então conhece a ti mesmo, partindo da questão 919, quando você identifica problemas, defeitos morais, quando você identifica vícios, quando você identifica coisas assim, você reconhece, porque é importante. A gente sabe que a gente tem um monte de coisa errada nas nossas vidas, mas o importante é você reconhecer e querer trabalhar para, de alguma maneira, você acabar com aquilo, ou equilibrar. E quando você escreve, você consegue ficar com ele. É como se você fizesse uma promessa. Eu encaro a caderneta assim: olha, eu preciso deixar de fumar. Enquanto eu estiver só falando, fica mais fácil eu enrolar. Agora, se eu escrever, eu vou sempre estar olhando aquilo ali. Então, eu encaro ela assim, dessa maneira, né? Eu encaro até o seguinte, que a gente nem precisaria de caderneta, né? Eu tenho minhas restrições contra a caderneta, todo mundo sabe disso. Eu acho que devia ser consciente, assim. Você, quando você entrasse no curso, você perguntou para a pessoa errada, porque você sabia que eu ia falar isso, né? Quando a gente entrasse no curso, falava, você vai ter uma caderneta sua, pessoal, é sua. Fica com ela lá para você, escreve suas coisas, dá uma olhada de vez em quando, né? Porque quando você sabe, imagina só o ser humano como que é. Quando você sabe que alguém vai olhar isso, você não fala as coisas mais graves da sua vida. Eu tenho certeza disso. Entendeu? É. Agora, isso aí é uma opinião minha, tá bom, pessoal? Eu acho legal, muito legal, mas eu acho que deveria ser dessa maneira, sem acesso. A caderneta não é um diário. A caderneta não é um diário. A caderneta é descoberta. Você vai se descobrindo. Porque uma das dificuldades que nós temos, né, Eduardo, é nós já nascemos com uma série de defeitos que nós precisamos corrigir. Então nós passamos quase a vida inteira nossa aqui corrigindo os nossos defeitos. É isso mesmo, Rui. Não é assim, eu ia fazer uma exploração, né, mas você tocou o ponto que é assim... O título dado, ele é muito sugestivo, porque aqui a gente está falando da influência externa, portanto, sim, outra mente. Uma mente influenciando outra. Mas há um processo quase cruel, que é assim, como vou repetir nas suas palavras, eu trouxe defeitos de outras existências. Outras vidas. Outras vidas, outras reencarnações. E esses defeitos, eles estão registrados, né? Assim, o nosso perispírito, ele tem lá o registro energético que esses defeitos, nossos hábitos de outrora, estão bem lá gravados. A grande dificuldade é que, assim, esses registros energéticos, eles também ressoam, eles também vibram. E aí, é assim, digamos, né? Nós estamos aqui, até fiz uma brincadeira com o Carlos quando eu fui recebido lá embaixo, né? Assim, nós estamos em luta, todos nós. A gente pode estar, assim, muito ciente das propostas da doutrina espírita, mas estamos em luta contra esses episódios, né? Que estão os nossos registros. O que acontece é que, assim... Ao esse registro energético vibrar, muitas vezes eu entro em sintonia porque é o que eu quero. É assim, isso de fato tipifica o que eu sou. E aí, ao eu ceder, a influência não é externa, a influência é de você para você. Né? Assim, tem a ver com a questão da autodescoberta que vocês mencionaram, que é a pergunta 919, não tem dúvida. Que o autoconhecimento é você se revelar o que você de fato é e tem a ver com esses registros. A questão é que, ao ele vibrar, muitas vezes, o gato que nos espreita, voltando à influência negativa, ele identifica, essa pessoa tem tal defeito. E, ao ele... identificar esse defeito, ele tem facilidade em me provocar para que eu desperte esse passado. Né? O fenômeno do gatilho, aí, né, que uma experiência de Pavlov, né, assim, dos condicionamentos, né, do comportamento condicionado, em que você coloca, no caso lá de Pavlov, o gatilho era uma buzina, uma história um pouquinho comprida, que outro dia a gente conta, mas assim... Você tem um gatilho e pode ser uma provocação aí no campo da paciência e você se atira na provocação e desperta esse comportamento que está registrado, que é você do passado, muitas vezes também, vou usar a palavra, excitado pela influência externa, porque ele fica te provocando até que você cede. Então, assim... eu vou correr um risco aqui, né? Porque é uma questão de compreensão. Um dia, o Divaldo Pereira Franco, médium baiano, ele estava num seminário com jovens se eu não estou enganado, em São José do Rio Preto. E lá, uma jovem fez uma pergunta: obsessão pega? Que nem gripe pega. Obsessão pega? E é muito engraçado porque o seminário, apesar de sim, ele era orientado aos jovens, tinha todas as idades. E os adultos riram da pergunta. E o Divaldo, muito sabiamente, disse: os jovens, eles não têm medo de perguntar. E quando ele foi responder, ele disse: obsessão pega. Aí, como é que é? É pelo seguinte: quando você tem uma pessoa obsidiada junto a você, né, o processo de uma mente influenciando outra, eu costumo dizer assim, o obsidiado é uma pessoa chata de conviver, assim, porque ele é impertinente, ele é provocador, ele ou ela, né? Ele te atrapalha, é terrível. E assim, a questão é que esses conteúdos energéticos do passado estão lá. Você também tem semelhantes e você cede. Porque assim, quando você é provocado uma vez, talvez você, usando a expressão aí do Jorge agora há pouco, né, assim, ah não, você tem um pouquinho de paciência, você aguenta. Lá pela décima vez, tem uma hora que você, que não agiu com presteza, né, assim, para impedir que aquilo se acumulasse, você cede. E nesse ceder, você provoca a ligação. E essa ligação, ela pode, se você não trabalhar contra ela, você pode, então, sofrer o mesmo processo obsessivo. Agora, na medida que a gente vai se conscientizando desse processo, dessas leis, não só você se torna mais responsável, como também, né, você também adquire a noção de o que fazer para se libertar. Sim. Acho que isso é tão relevante quanto o mecanismo, que é assim, Kardec, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, aliás, estamos fazendo 160 anos de Evangelho. Sim, ele coloca que fora da caridade não há salvação. E muitos, às vezes, não refletem sobre o significado disso, mas é isso, né? Assim, porque na medida que você coloca que ao você estar concentrado na ação, é quase impossível que você ceda o seu pensamento para outra influência, porque você está concentrado ali. Então, esse processo de libertação, ele também significa a aquisição de novos hábitos. Né? Assim, e aí a caridade, ela entra em jogo. E muitas vezes, às vezes a gente se esquece. Eu não tive um procedimento muito caridoso no meu passado espiritual, digamos. Se isso é verdade, é tempo de fazer essa construção. Porque a libertação, né, fora da caridade não há salvação, significa isso, né, assim, a criação de um hábito positivo que está ligado à caridade, se liberando dos antigos hábitos, esses registros energéticos que são diluídos na medida que você vai se concentrando aqui, de preferência em torno da caridade. Porque você observa que a caridade, ela é uma aquisição de uma série de virtudes, porque é difícil a pessoa nascer caridosa. Tem muitos que já nascem para fazer a caridade, tem outros que precisam ser orientados, precisam ser ensinados, precisam sofrer, às vezes, uma série de coisas para ele aprender. Ter a disciplina. Isso é importante toda a vida. É treinamento mesmo, eu também concordo hoje. É treinamento. Porque a gente vê quando você entra na escola, porque vocês não têm, mas nós temos a escola, onde você, ali você vai aprender a se conhecer. porque você é o grande desconhecido. Eu costumo até brincar dizendo que você conhece o vizinho, a esposa do vizinho, os filhos do vizinho, mas não se conhece. É isso mesmo. E a hora que você começa a se conhecer, você fica até com medo, né? Tem pessoas que ficam, dá até medo de quando ele começa a se conhecer. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de NA, de Narcóticos Anônimos. Então um menino foi lá fazer o testemunho e falou: olha, eu vivia com tanto problema que sozinho eu já inspirava medo, porque sozinho já era uma companhia. Então você vê que tem pessoas que sozinha já é má companhia para ele mesmo, né? E até para os outros. Eu postei aí, Rui, aqui para o nosso pessoal aqui no YouTube, pessoal que está acompanhando no YouTube, um infográfico que a gente publicou no nosso Vivência Espírita, no portal vivenciaespirita.org, há muitos anos já, faz acho que uns 7 anos que a gente publicou, e ele é baseado nos 20 exercícios, são passos, né, como você tinha comentado, só que do livro Ideal Espírita por Chico Xavier, né? Que foi pelo espírito de Sheila. Então vale muito a pena vocês aí entrarem nesse link, que ele fala aí os 20 passos aí de exercício para a reforma íntima, que fala tudo isso que você comentou aí. Não, mas o... E muito mais, né? Porque 20 é mais... Mais passos ainda, né? Não, mas vale a pena, porque é um infográfico muito legal, esse infográfico que a gente fez, e vale a pena entrar nesse link aí que a gente colocou aí para vocês. É vivenciaespirita.org/20-exercício. Mas se você for conhecer o Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, você verá que lá eles trabalham 12 passos. 12. Então você vê que o primeiro passo é o despertar, é a pessoa chegar à conclusão que ele está precisando de ajuda. O quarto passo talvez seja já mais difícil, que ele começa a pedir perdão para aqueles que ele fez o mal. Legal. E o 12º passo, que são os mais importantes, a gente costuma dizer, que é aquele que ele tem que aprender a ajudar os outros que estão precisando. Legal. Vamos aqui atualizando aqui o nosso pessoal que está aqui ligadinho com a gente desde o começo, o nosso irmão Iramir Marques, lá de Salvador, Bahia, desejando um bom programa a todos. A Érica Leandro também, o Reinor, nosso amigo Reinor, que também é espírito que baixa em tudo acontecendo, né? Então está dando um bom dia, Bom Cumbeiros, que ele chama a gente de Bom Cumbeiros, mais esperados do domingo, um excelente programa para todos. A Rejane Mota dando um bom dia também, muitas bênçãos, muita luz. A Irene Maria do Nascimento, bom dia família vivenciana, feliz por estar assistindo o programa. A Rejane mais uma vez aqui, o Cleberson Palma, bom dia. Eli da Silva, bom dia amigos vivencianos de Juiz de Fora, né? Desejo um bom programa a todos. A Joélia Vasconcelos, bom dia, um abraço fraterno de Pernambuco para todos os vivencianos. O Aécio, nosso amigo Aécio lá de Sete Lagoas, ele tem uma pergunta lá na frente para você fazer, Carlinhos, né? Muito boa a pergunta. A Irene colocou aqui, ela respondeu não à pesquisa porque não tenho consciência de ter sofrido alguma influência espiritual externa. Que legal, queria ser igual a você, Irene. Eu não sei se é a Irene lá de Não, é Irene Maria do Nascimento. Não, Irene, tá. ela é cunhada da Tiana. Tiana. Ah, entendi. É. Ela é irmã do Chicão. Entendi. Não, então ela está melhor que todos nós todos aqui. Todos nós, né? Nossa senhora. Pegar umas aulas com a Irene. Tem que ir na faculdade junto, né? Junto com a Irene. Tá. Bom, ela já tem um defeito. Ter feito faculdade junto com o Rui já é um defeito. Defeito é o orgulho. A outra é a blindagem, né? A gente precisa. O Antônio Best tinha falado que a gente precisava fazer uma doma aqui, né? A gente precisa aprender essa blindagem aí, como é que faz. O doutor Benedito Figueiredo também, bom dia a todos, amigos, os vivos encarnados, os visíveis e os vivos desencarnados invisíveis, mas não ausentes. Bom aprendizado. É. Daniel Melo, nosso amigo Daniel, está dando um bom dia aqui. Seu Rodolfo Alexandrino, eu vou encontrar com ele essa semana. Seu Rodolfo, o Rui vai receber o título de cidadão joseense. Está convidando todos os amigos aqui do Vivência Espírita, todo mundo que já postei no grupo que participa aqui com a gente do Vivência Espírita. O Rui vai receber dia 12 de junho. Julho. de julho. Né, o título de cidadão joseense, lá na Câmara Municipal. Compareçam lá, porque vai ter salgadinho, tá sabendo? Se você não gosta muito do Rui, vai pelo menos para comer o salgadinho. Completando, 18h30. Às 18h30, né? A partir das 18h30. E eu falei aqui pro senhor Rodolfo, porque o senhor Rodolfo, o Rui está querendo que o senhor cante música Crie em Ti. Vamos ver se o senhor consegue. A gente dá uma ensaiadinha. Eu acho que vai ter que cancelar lá a reunião. A gente está mandando para tanta gente que eu acho que vai ter que cancelar lá na Câmara e passar para o Martins Pereira. Martins Pereira, exatamente. Não, eu estou convidando, mas tenho certeza que a maioria não vai, né? Então, a gente tem... Não, você já convidou umas 10 mil pessoas, se for 500, não, então, já lota aquele negócio. Vai ter que fechar o Martins Pereira. É que nem o Chico Xavier, que tem que fechar o Pacaembu, né? Então, o Jorge já é cidadão, José. Há quanto tempo, Jorge? Ah, hoje já faz uns tempinho já. Ele ali por volta de 2012, sei lá, 2014. Não, 2014, 2015. Já é cidadão José. Eu já faço mais tempo. É, você já faz 30 e pouco, 34, quase 40, né? Quase 40 anos de ser cidadão joseense. Mas você é joseense, mas né? Ele está bronqueado, porque eu sou lá de Patamuté e recebi o título de cidadão joseense. Ele é daqui e nunca recebeu. Há 38 anos, que eu nasci aqui e nunca recebi. Ninguém dá título para ele. Olha só, aqui a Neide Cristina também, nossa amiga Neide, entrou aqui. A Rejane Mota, bom dia Eduardo Borges, parabéns pela... pela bela live que será, tudo bem. Antônio Bessa, bom dia também, dando aqui para todos nós. Leandro Ribeiro, também um bom dia. Mariângela, mãe do Rodrigo, também um bom dia a todos. Amira Yui, Antônia Varoto, nossa amiga Antônia também entrou aqui dando um bom dia. A Cida Pessoa, bom dia. Caro Edu, né, está colocando aqui. O Edson Andrade, bom dia a todos os amigos e família de Venciana. Rodrigo aqui entrou aqui e falou só um minuto, pessoal. Então foi naquela hora que foi caiu. Foi aquela, né, hora que caiu, aquela hora lá. Só que demorou bem uns 10 para você voltar. Foi. É que aí quando voltou o Windows começou a atualizar o Windows. Sempre escolhe a melhor hora para fazer isso. Eu cheguei aqui na hora que o pessoal tá falando das influências que estavam acontecendo para ter caído. Deixa eu mandar aqui um abraço lá para a Irene, tá? O Gu, que deve estar ouvindo a gente, Gustavo, estou morrendo de saudade do Gu, do Zé, de todo mundo. Mandar um abração aí, Gustavo. Nós também. Pra toda a família. Um abraço, Gustavo. A Ronália, lá de Remanso, na Bahia, nossa minha irmãzinha Ronália, está mandando um abraço especial aqui para nós. Ela está falando que a semana passada fez um convite para o Rui dar uma aula na escola de aprendiz do Evangelho. Você faz a aula? Se ela pedisse, você. O único problema é que eu não sei mexer muito com a live aí, né? Só um desastre nessas coisas. Se tiver o horário aí, pode fazer aqui. O Piero está folgado. Eu vou passar trabalhar. O telefone dele. Bota ele para trabalhar também. Eu vou passar o telefone do Rui para você aqui, aí você liga para ele. Qualquer coisa combina aqui no estúdio, a gente faz. Que a única dificuldade que eu tenho é não saber mexer na live, né? Quer dizer, eu não sou inteligente o suficiente para entender essas coisas, viu, Rodrigo? Claro que é, pô. Já entendo. O problema é tecnologia. Tecnologia. O cara que tem nome de Rui Barbosa tem que ser inteligente. Esse que era o grande problema meu na vida foi esse, né? Eu estava na escola fazendo uma coisa errada. Pô, mas você não é o Rui Barbosa? A Sueli Castelo Branco entrou aqui também dando um bom dia. A Irene mais uma vez. A Letícia Pereira de Andrade, um dia especial. Aí a Irene do Espírito Santo, que o Rodrigo falou, entrou aqui, que ela é lá de Santos, né? Tá, que o Rodrigo já deu um abraço. A Vilma Aparecida dos Santos, um bom domingo. Vicente Teixeira também. A Cris Paiva. O Cris teve a semana passada? Não, a Cris está sumida também, né? Cris também. Ela também ficou na AME para trabalhar. O pessoal vai viajar para Uberaba, volta achando que é importante. Ela ficou também de lá no trabalho nosso na AME, sábado de manhã, para exercitar a mediunidade dela e não apareceu ainda. Ela assumiu também a direção da rádio, está lá largada a rádio também. E não faz quase nada na vida, né? Porque ela é só gerente lá no Banco do Brasil, então não tem muita coisa para fazer. E fica tolerando o dinheiro ainda. Física, né? João Ramalho também aqui. Brincadeira. O Antônio Bessa, mais uma vez. Antônio Varoto também. A Maria Gilca Borges Correia. A Maura Russo, nossa amiga Maura aqui. Eneida Borges Correia, lá de Anápolis. A irmã do Eduardo. Um grande abraço, Eneida. Grande abraço. A Ieda Bastos, dando um bom dia aqui. A Érica Leandro, bom dia também. O Aécio tem uma pergunta. Carlinhos, anota a pergunta do Eduardo. Aqui, para nela, para daqui a pouco a gente fazer. A Maria Borges. Agora os Borges, será que é tudo seu? As duas famílias toda. Então, é por isso, que, por isso que aumentou a audiência aqui. Pô. Exatamente. A família inteira aqui tá... tem o Borges que está lá na Bahia, também não é parente dele, não. Ah, não deve ser. O Tiago. Tiago não é seu parente. Tiago Borges. Ah, não, minha família é de origem de Araxá. Ali, essa região. Uhum. Sacramento. Eu falei, a avó que eu conheci, Eurípides. Meu pai era de Sacramento. Parente do Tadeu, pô? Não. Não, Tadeu é conhecido em Araxá, né? Assim, meu irmão é um presidente de centro lá em Araxá. Então, volta e meia a gente tem contato. Uhum. Aqui também, o Antônio Bessa colocou o detalhe é que os bons espíritos não interferem em nosso livre-arbítrio, apenas protegem e inspiram. Né? O Piero também, outro que está sumido aqui também no programa. O Pércio, lá de Brasília, mandando um abraço. O Dinho, lá de São Sebastião, e a Fia também entraram aqui. Cecília Guardabasso, o Eduardo Solano também, né? Eduardo Solano, que é lá do, do Anjo Ismael. A Antônia, mais uma vez aqui também. Ela estava falando que o som dos participantes estava baixo. Será que melhorou, Rui? Aumentei aqui. Legal. Aí, a Isabelle Meire. Tá dando bom dia, meu pai Carlinhos, te amo. Eu acho que é o seu filho que pegou o telefone da neta, né? Da minha neta. Tá vendo? N da ZV do Maia aqui também, lá de Juiz de Fora, também mandando um abraço. A Gracia Helena. Adolfo Mazala. Gracia Helena, o Mazala também. A Gracia de Cajapá? Não, a Gracia Helena, bom dia a todos. Sempre um grande aprendizado poder ouvir o Eduardo. Pode ser que seja. O Adolfo aqui agradecendo a volta do Carlinhos. A gente que agradece a volta do Carlinhos, né? Exatamente. O café não estava tão bom a semana passada. Não estava. Carlinhos, fez uma falta danada. Quando chegou que não tinha café para tomar, o pessoal ficou apavorado. E o dia que vocês foram para Uberaba, que eu cheguei atrasado? A Marta Gonçalves. O Carlinhos estava aí, né? Porque o Carlinhos ele chega, já liga tudo. A Joélia Vasconcelos, aquela opinião da caderneta, ela também concordou comigo, mas não vamos ficar falando de caderneta, não, senão dá uma polêmica danada. E quem apareceu aqui foi o Ed Moreno, né? Olha o Ed Moreno, apareceu aqui, ó, dando o ar da graça. Uhum. Bom dia, nobres vivencianos. Foi Jorge, Carlinhos, Tião, Rodrigo e todos presentes. Lembrando, dia 29 de junho, também vou estar na AME. Olha só, acabei de postar aqui também. Isso, 29 de junho que nós teremos lá o trabalho de curas e cirurgias espirituais na AME, a partir das 7 horas da manhã, o Edson Barbosa estará conosco e toda a equipe lá do Irmã Sheila, e o Ed Moreno vem cantar aí pra gente também, o Ed também, o Dinho também, a Fia vem cantar, e eu também dar uma palhinha lá. O Ed vai estar no Ed evento. Também vai fazer a abertura lá do mestre, do Tito Cidadão do Rui, ele que vai divertir o povo, cantar. Ou para conversar e divertir o povo é com ele mesmo, né? Que ele conta as mentiras. Assim, mentiroso, né? Principalmente quando fala bem. Como é que você fala isso do Ed Moreno? Já pensou? O pessoal já saber já quando eles chegarem. Aqui o. Então o Ed. Não, mas sobre a cura, eu estou postando aqui o link do story, tá? Que a gente fez aqui, o web story. Da divulgação de curso. Está aqui no nosso. Ficou muito YouTube, legal. No nosso YouTube. Ficou muito legal. Então, é só clicar aí nesse link, aí vocês vão ver aí, ver quem que é o Edson Barbosa, vai conhecer um pouco mais o trabalho, tá bom? A Marta Gonçalves entrou aqui também, não sei se eu já tinha falado, Alessandra Martins, Antônia, Carmen Matarazzo, um bom domingo a todos, Marinete Araújo entrou aqui também. Agradecendo as explicações do amigo Eduardo. Felipe Bessa. Fernando Correia, que também Fernando participando. Correia. O Aécio com a pergunta, Antônio, Ronaldo. É mais outra pergunta do Aécio? Aquela é outra. Eu acho que é outra. É, já vamos para a primeira, então. Não, pô. É. Não, vamos fazer um intervalo, né, Rodrigo? Vamos. A Ronália e tal. A Maria Helena Correia entrou aqui também. E o Ricardo Luiz Carmona também entrou aqui. E lá no WhatsApp, tá? Quem não tá no WhatsApp, é só clicar aí aqui embaixo, tem um link para entrar no nosso WhatsApp. Tá lá, é que tá, a gente fica falando Borges, às vezes Miramir, até. Marcos Gama também. Isso, legal, tá no WhatsApp, né? Também, no WhatsApp. É. Meu pai. É, então tá aqui para vocês entrarem aí e participar do nosso WhatsApp. Às vezes a gente toma um tempinho para falar das pessoas que estão ligadas, mas às vezes nós mesmos aqui do programa ficamos chateados porque são as pessoas mais importantes que tem no programa, exatamente quem está prestigiando a gente, né? Tá. Então é muito legal a gente falar, que a gente tem prazer de falar o nome de vocês aqui que estão ligados conosco. Muito obrigado. Vamos, Rodrigo? Vamos. A música Evangelize com a Célia Tomboli. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Voltamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita. Hoje o nosso convidado é o Eduardo Borges, né, nosso amigo há muitos anos, né, desde a época da Rádio Clube. Não era Rádio Clube, né? Bandeirantes. O Eduardo já participava do nosso programa. E hoje o tema é exatamente sobre influências espirituais, sobre exatamente como que essas influências externas, né, podem nos atingir. E é interessante, Eduardo, que a gente estava aqui conversando no intervalo e chamou a atenção foi a colocação da Irene, né? A colocação da Irene, que que nós falamos que a gente quer ser igual a ela, porque não tem. Não, ela não lembra se ela sofreu alguma influência espiritual. Uhum. Mas aí cabe essa pergunta. Tem alguém, será que não sofre influências espirituais, assim, externas? Eu queria começar, assim, trazendo uma reflexão de Paulo de Tarso. Paulo, né? É que ele usa: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Uhum. Ou seja, o fato de nós termos espíritos que nos acompanham não é uma invenção, né, do espiritismo. Paulo já dizia: a nuvem de testemunhas são os nossos acompanhantes espirituais. Quando a Irene fala, né, assim, de que nunca sentiu uma influência, talvez ela tenha dito que nunca sentiu uma influência pertinaz, negativa, mas é assim, eu vou me expor aqui. Por conta da pergunta que foi colocada, eu acabei me recordando de algo ligado à minha avó, que muitas vezes é companhia espiritual para mim, né? Companhia muito positiva, muito presente. Não só isso, Rui, assim, algo que, né, diz ao coração. E ao me recordar, assim, dos eventos, né, que trouxeram, meu pai principalmente, né, ele conversava muito, assim, contando os casos lá de Sacramento. E eu fui me emocionando a ponto de eu ter que me conter, assim, para não extravasar, uhum, né, assim, mas eu fiquei emocionado aqui. O que quase sempre é resultado dessa influência, uhum, nesse caso positiva. E eu trago o episódio real, né, bem de alguns minutos atrás, para dizer que às vezes a gente não reconhece a influência, não reconhece, mas são eles, né, assim, que estão presentes. Eu só trago esse detalhe para que todos reflitam, né, assim, que muitas vezes é assim, as nossas explosões emocionais, ou no caso, né, assim, eu me emocionei aqui me recordando da avó, às vezes são a simples recordação aproxima, né, esses companheiros invisíveis, a nuvem de testemunhas, né, que estão ao nosso lado. Não, eu também, respondendo a Irene, né, eu posso dizer para ela que ela não tem influência negativa, mas tem influência dos espíritos, favorecendo, ajudando e encaminhando ela para uma série de coisas. Posso fazer a pergunta do Baez? Uhum. Eduardo. A pergunta da S é a seguinte, a S é de Sete Lagoas. Em que medida a autossabotagem da mente do nosso livre-arbítrio pode ser vista como um reflexo de conflito entre diferentes aspirações do nosso ego? Então, assim, a autossabotagem, né, ela é exatamente um reflexo dos conflitos. Eu queria assim, contar um episódio, né, de autossabotagem. E assim, apesar de estar na literatura, que eu vou mencionar, o autossabotagem acontece diuturnamente conosco, né? Assim, nós tomamos decisões erradas, muitas vezes, em funções dessas espécies de conflitos. É mais simples abordar o caso. Hermínio Correia de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, ele apresenta um episódio que é valioso para nós aqui. Uma pessoa da relação dele, ela, intelectualmente muito capaz, ela acabou se dedicando, assim, a formar, a treinar pessoas para concursos, esses concursos públicos, assim, e ela era bastante eficaz nesse treinamento. E ela tinha problemas econômicos, financeiros relevantes, e ela tentava, ela mesma, passar nesses concursos, e ela não conseguia. Antigamente, a gente tinha lá aquela propaganda, né, o homem total radiante, dava aquele branco, lá, não é homem total, é branco total radiante. E no branco, ela não conseguia ser bem-sucedida. E, na época, o Hermínio, ele experimentava com as vivências passadas, né, assim, que muitas vezes estão ligadas a reencarnações. E ela foi se queixar ao Hermínio, assim, eu não consigo me entender, né? É autossabotagem. Por que que eu treino pessoas, as pessoas vão bem e eu não consigo? O Hermínio falou, você gostaria de tentar um acesso a memórias passadas? E ela, quero. Então, organizaram, e ele tinha uma técnica que quem quiser pode ver lá no livro, né? A Memória e o Tempo. E então ele descobriu que ela tinha usado mal o sucesso dela mesma no passado. Então ela renasceu com uma programação para não ter sucesso. Autossabotagem. E ele, conhecendo ela de perto, ele fez uma sugestão, porque o episódio se dá sob hipnose branda. Então, olha, você pode lidar bem com o sucesso. Você pode se permitir ter sucesso. E fez essa sugestão e despertou ela do transe. E ela, então, despertou, natural. Fez novamente, no momento certo, a tentativa e foi bem-sucedida. Então, é assim, os conflitos do ego têm a ver com uma coisa que a gente falou rapidamente, né? Assim, nós temos registros energéticos que estão no perispírito. As nossas memórias das experiências passadas estão registradas no perispírito. São esses registros energéticos. E, nesse caso, o registro energético era não pode ter sucesso. Assim, né? Tem uma programação. Mas você pode refazer todo dia. Isso é importante. Mas é resultado exatamente desse conflito de ego. Porque é você, de ontem, te atrapalhando no hoje. Isso acontece todo dia. Nós somos assim, nós somos espíritos encarnados. E passamos, né, por essa influência não externa, interna. Só que essa influência interna, ela faz a ponte com a influência externa. E aí o caso é só para mostrar, né? Assim, sim, a autossabotagem ela é quase sempre resultado desses conflitos. E às vezes, a gente falou sobre autoconhecimento aqui, assim, mais ou menos rapidamente, é o que nos desveste, né? Assim, o que permite que a gente acesse por que que isso acontece comigo. Né? E, assim, esse conflito de ego, eu tenho que me resolver. Eu tenho que, de fato, acessar por que que eu ajo assim. Por que que eu me permito tomar decisões que eu me arrependo amargamente. É conflito. Muitas vezes, oriundo desses episódios passados. Então, a resposta curta é assim... Essa autossabotagem é quase sempre resultado desse conflito de ego. Essa autossabotagem pode ser o pessimismo? Sem dúvida. Porque é assim: nós precisamos do otimismo exatamente para tomar as decisões que nos levam para frente, que nos permite avançar em termos do progresso espiritual. E muitas pessoas, elas estão numa programação que resulta nesse pessimismo. Ah, isso vai dar errado. A síndrome lá do Ardi, a hiena, né? Eu sabia que ia dar errado. Não sei se vocês se recordam, né, do episódio. Pessimista o tempo todo. Ó vida, ó dor. Ó vida, ó dor, ó azar. Né? Mas é assim, é autossabotagem. Né? Assim, a pessoa se programa errar. E nós precisamos mudar isso. Né? Assim, nós temos que ter consciência dessa realidade e nos dizer, não, eu preciso do otimismo, eu preciso crescer nessa vida. É, e a gente vê que muitas pessoas que são pessimistas, nada dá certo para ele, né? Porque atraem, Rui, é interessante, né? Assim, atraem para si mesmo autossabotagem, mas também atraem os perseguidores. Não, você não consegue. Você não vai conseguir. Exato, e você não consegue, assim, porque você atraiu, né? Assim, então, assim, para com isso. Assim, mude o seu, a sua programação mental. Essa aí tem aquela história que o pessoal contava, que um pai, ele tinha um filho pessimista e tinha um filho otimista. Ele chegou e deu para o filho otimista uma bicicleta. O cara, pô, pai, eu posso cair, posso... que joia, que bacana. Daí, deu para o pessimista. Ele então reclamava que podia andar de bicicleta, cair, se machucar, se arrebentar. Daí ele tinha um filho que era otimista. Ele pegou, colocou numa caixinha um cocô de cavalo. Só para ver o que o menino ia falar. O menino pegou, abriu aquela caixa e falou, pai, onde está o cavalo? Quer dizer, então você vê que é a diferença de um e de outro, né? Já queria saber onde estava o cavalo, porque estava ali o cocô do cavalo. Me lembrei de uma história de Maria Modesto, médium de Uberaba, muito bela. Me permitam. Claro, por favor. Maria Modesto, ela se tornou uma médium espírita conhecida na região de Sacramento, Uberaba, que a gente está se referindo. E numa época que os espíritas eram muitas vezes perseguidos. E houve uma dama da sociedade uberabense que presenteou a Maria Modesto com uma caixa, mas com fezes dentro. Maria Modesto, ela fez das fezes esterco, plantou uma roseira e deu de presente à dama o resultado. Nós podemos fazer o enfrentamento das nossas influências externas do modo que a gente quiser processar. Maria Modesto, mais uma vez aqui, a nossa homenagem singela, de alguém que soube transformar, né, assim, ataques em vitória. Né, assim, aí, conheceu o Eurípides Barçanufo. Conheceu. Né, Eurípides Barçanufo também foi tratado, por tratou dela. Foi lá exatamente. Do hospital. É quase igual o que está acontecendo na Coreia agora, né? Eles estão mandando balões de fezes de um país para o outro e o outro mandando lá. Acho que é aquilo que o Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo, né? Se as nações puderem tolerar umas às outras, né, não haveria guerras. Ou seja, se elas tivessem como esse exemplo de Maria Modesto, né, as nações, os políticos, os governantes tiverem esse exemplo da Maria Modesto, né? Puder tolerar uns aos outros, né? É mais que tolerar, viu, Rodrigo, né? Assim, ela soube transformar, né, assim, um ataque negativo num retorno. Assim, a pessoa que recebeu rosas para quem presenteou fezes, assim, precisa olhar para si mesmo. Então, assim, exemplo de humildade, né? E muito mais, né? Acho que é mais ainda, né? Assim, o quê? Aqui eu estou lembrando de Jesus. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque ela julgava... Eu esqueci de um detalhe importante na história. Que ela mandou junto um recado. Está aqui o que você merece. E Modesto, Maria Modesto... retornou com um bilhete, está aqui o que você merece, rosas. Então, é gente que nós precisamos, né, assim, pensar sobre o exemplo que a gente recebe. Assim, e saber que tolerar é suportar. Mas, assim, ela teve mais que isso. Ela perdoou, devolveu. Ela devolveu, assim, num gesto belíssimo, né, de crescimento para a pessoa. Maria Modesta, que é a fundadora do sanatório de Uberaba. Né? Exatamente. Que é muito grande, uma obra muito grande lá. Né? O doutor Inácio também. Exatamente. Com o doutor Inácio. O braço direito dela foi o doutor Inácio Ferreira depois. Trabalhou com ela, né? Trabalhou e assumiu depois o sanatório de Uberaba, né? Depois que a Maria Modesta partiu. Que hoje é um hospital, uma espécie de manicômio, né? Assim, mas trata muito de sanatório, muitas pessoas de problema de álcool, de droga, né? Problema de. Muito mais de adicção, porque... Eu acho que trabalhar num sanatório também é um desafio muito grande, né? Uhum. Porque você tá lidando com pessoas, uhum, que pode bater, podia apanhar, podia... Né? A gente vê aí pela Francisca Júlia também, né? O nível das pessoas internadas lá. Imagina naquela época lá, né? Lá atrás também, né? Até hoje. Não, mas na Francisca Júlia, quando nós entramos a trabalhar lá... Hospital psiquiátrico, né? Era comum as pessoas se agredirem, as pessoas... Depois começamos a dar passe nas pessoas, melhorou profundamente, vamos dizer, a vida daquelas pessoas que estavam ali internadas. Uhum. Isso é testemunhado, quer dizer, não é falado. Nós vimos como até o pessoal dizia, aqui na Francisca Júlia era de... 4 a 5 que saía por mês, que tinha alta. Depois que vocês vieram da paz, aumentou muito mais a saída alta das pessoas com já praticamente curado ou melhorado. Né? A terapia espírita, Rui, né? Assim, porque assim, o passe é um dos elementos, né? Assim, importante, mas é um dos elementos. A gente estava falando sobre frequência, sobre... reverberação, a prece, né, é um dos instrumentos, repetindo André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele vai abordar a oração, né, a prece, ele fala assim, no momento da prece, você se coloca voluntariamente na influência dos espíritos superiores, porque você, na prece, você eleva a sua vibração para essas frequências mais, sim, altas dos espíritos superiores. Você emerge da influência magnetizado pelas influências desses espíritos. Então, é assim, é meio engraçado, mas é assim, se você se entrega à prece, você emerge da prece parecido com os espíritos superiores. Depois você volta a ser o Rui, o Jorge, o Eduardo de todo dia. Mas, quando você faz isso com alguma frequência, alguma constância, você vai atraindo e vai diluindo esse passado, essas questões energéticas que trazem no seu perispírito. Então, a prece, ela é, sim, é um mecanismo de você se melhorar, de você se subtrair à influência negativa e se submeter à influência positiva. Uma vez nós estávamos lá no Anjo Ismael, conversando sobre o passe, aí uma pessoa trouxe lá de Pinda, ele trouxe um aparelho para medir a aura das pessoas, uhum, e medir também a vibração. Uhum. Nós pegamos uma pessoa falando, você vai tomar um passe, vamos medir a sua aura. Mediu, ela estava bem curtinha. Uhum. Foi, tomou passe, quando ele voltou, nossa, que tinha aumentado a aura da uhum, pessoa. Então a gente vê que o passe tem influência. E eu, como fiquei 6 anos lá na Francisca Júlia, a gente via a mudança das pessoas que tomavam passe, uhum, como era gritante a gente ver a mudança, né? Uhum. É a influência magnética, né? Assim, do que é o mecanismo do passe, né? Assim, eu acho que assim, de jeito, assim, eu estou reforçando, sim, faz diferença, e E aí, assim, a prece é outro mecanismo, né? Assim, é, mas outra a parte... ferramenta. É, é, o engraçado, Rui, né? Assim, é que ambos são influência. Assim, uma influência fluídica e a outra você se coloca sob influência. Então, assim, eles têm esse mecanismo comum entre eles e, assim, aqui a gente está fazendo um reforço exatamente porque você pode se ajudar aí usando essas ferramentas para você escolher as suas influências aí para essa existência. É, okay, deixa eu só falar com o Fernando Correia também. Bom dia, ótimo domingo, ótimo ver esse aprendizado com meu padrinho. Obrigado. Carlinho tem mais uma pergunta, né? É, o Aécio César tem uma segunda pergunta para você. Se o pensamento é vida e ele é alimentado por nós, como a mente consegue coordenar as influências externas, reconhecendo que mente e corpo é tudo energia? Uma boa pergunta também. É assim, esse eu superior, né, assim, que é a mente, precisa, e tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, que assim, a gente, por conta do comentário do Rui, a gente deu destaque, né, assim, duas ferramentas, prece e passe. O engraçado é prece, que é assim, a mente precisa exercer essa vigilância sobre esses pensamentos, que é assim, é desse modo que lá no início a gente falou só a sintonia, né? É, mas é a sintonia das mentes, é o pensamento que gera, né? Vou usar uma palavrinha enjoada, peço desculpas. André Luiz também, né? Assim, que o pensamento é uma onda mento-eletromagnética. É uma onda. O pensamento é uma onda. E, é, na medida... quando eu falo o eu superior, é o espírito, é a mente. Precisa exercitar a vigilância sobre os pensamentos, porque o pensamento acaba sendo o resultado da sua vontade, dessas influências que estão os registros energéticos e das influências externas. Você tem pensamentos, você produz esses pensamentos. Essa mente ou espírito, eu chamei eu superior, me perdoe, mas é o espírito. É, ele tem que exercitar vigilância, porque quando reconhecer esse pensamento, a gente falou agora há pouco do pessimismo. Esse pensamento é pessimista. Eu vou eleger não ter. E assim, tem que trabalhar colocando outro no lugar. Vou me alongar. Peço desculpas mais uma vez. Joana de Ângeles, né, ela coloca um processo de vigilância que é isso, né? Que é o controle emocional. É... porque a gente falou do gato que espreita o rato, né, e que fica guardando o momento que você explode emocionalmente. Então, assim, a gente... é assim, a gente pode tratar raiva ou mágoa, uma sentimento, uma emoção negativas, né? É, quando você perceber assim, que se aproxima uma explosão de raiva, você precisa dar dois passos para trás e dizer: isso é raiva ou isso é mágoa? Eu quero não ter. E assim, eu às vezes eu faço uma brincadeira um pouco perversa com as pessoas, né? Assim, não vai funcionar na primeira. Mas se você persistir, vai funcionar, porque eu posso falar de experiência própria. E então, é assim, essa vigilância sobre o pensamento é isso, né? Assim, isso é um mau pensamento, eu quero não ter. E assim, por causa desse passado, né, de outras encarnações, você continua tendo maus pensamentos, porque nós somos humanos. Sim. Mas você começa, pouco a pouco, o processo de diluição. Porque assim, você teve um mau pensamento, que pode ser mágoa, pode ser raiva, pode ser pessimismo. Eleja uma nova atitude. É, do início, você vai penar. Uhum. Porque se você traz essa carga negativa, pesada, do seu ontem, você precisa trabalhar para resolver. Mas quando você se predispõe a resolver-se, você consegue. Então, assim, você elege a sintonia com espíritos melhores, você vai impedir a influência de espíritos que desejam a sua perda nessa existência. Legal. A Letícia Pereira de Andrade tem uma pergunta para você também. Seria correto, então, dizer que a mente com treinamento e disciplina blinda as influências externas e atrai boas influências? Não tem a menor dúvida que você fez um bom resumo, né? Assim, a disciplina de colocar um pensamento positivo no lugar do negativo. Então, é assim, desse modo, a gente falou agora há pouco, né, da caridade, repetindo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é uma dessas blindagens por uma razão muito simples. Quando você está em ação na caridade, não é espiritismo, é ciência. Qualquer ação sua mora primeiro no pensamento. Então você pensa e age como reflexo do pensamento. Quando você está na ação, o pensamento está ocupado. Você acabou de criar uma blindagem. Então, é assim, eu posso chamar isso de disciplina, e o resumo da Letícia foi bom. Realmente foi bom. Porque, assim, quando você se disciplina, ainda que não seja... Eu posso não ter renascido uma pessoa bondosa. Bom, é o nosso crescimento, turma. Quando você se dispõe ao trabalho, você, pouco a pouco, faz com que aquilo se torne um hábito que substitui hábitos nocivos que você se permitiu no passado. Os condicionamentos negativos que a gente falou de Pavlov. É isso, né? Assim, você substitui, e quando você faz essa substituição, você conquistou essa blindagem. O Rodrigo mencionou, né? Alguém falou, precisa de um domo, né? Um domo antimíssil aí, né? É isso, né? Assim, você cria essa blindagem a partir dos seus pensamentos. O Eduardo, a gente vê também dentro da indústria, dentro das empresas, dentro de uma série de lugares, pessoas que querem subir na vida a qualquer custo. Ele dá rasteira em meio mundo, faz uma série de coisas. Ele vai ser recompensado depois? Ele pode ser recompensado no imediato, mas nós sempre somos os causadores dos nossos destinos, né? Assim, eu costumo, às vezes, falar, né, Rui, assim, nós estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui na Terra para ser felizes. Inclusive aqui na Terra. A questão é que quando nós agimos, o senhor usou, né, assim, a expressão passar rasteira, negativando outras pessoas, isso cria esses registros energéticos que a gente falou. É isso, né, assim, seus atos estão registrados, os bons e os maus. Então, quando isso acontece, aquilo te cobra no momento certo, que pode ser próximo, pode ser no futuro. Vou contar uma historinha rápida, que eu adoro. Vários que são próximos a mim sabem que eu tenho uma admiração profunda por Hermínio Correia de Miranda. Eu conheci Hermínio pessoalmente. Hermínio, ele é autor de uma série de livros que originalmente foi conhecido como Histórias que os Espíritos Contaram. No primeiro livro, é uma série de histórias que ele registrou na vivência de atendimento a espíritos necessitados pelo canal mediúnico. E tem uma história belíssima, belíssima, que está registrado no primeiro livro, que agora se chama As Mãos de Minha Irmã. E nele, ele conta um episódio que eu preciso resumir, porque o episódio é muito bonito, mas longo, em que, no passado, Hermínio é a reencarnação de Barnabé. Barnabé, para quem não se recorda, houve um apóstolo, depois dos 12, que acompanhou Paulo de Tarso. É Barnabé. Não, e tem uma história bonita da Barnabé, porque foi ele que Jesus veio e falou: você precisa cuidar bem do Paulo de Tarso, porque o Paulo de Tarso foi para persegui-lo, né? Foi. É isso, Barnabé. E está no livro Paulo Estevão de Chico, por Emmanuel, né? Exatamente. Barnabé é descrito em detalhe nesse livro, Paulo Estevão. Mas, assim, o episódio, né, que está nesse outro livro, As Mãos de Minha Irmã, ele teve companheiros, né? E um deles, ele achava que a melhor atitude era ele impor a fé cristã. Ele conquistaria militarmente e imporia, né? Tem que seguir Jesus. E aquelas pessoas iluminadas achavam que deveriam conquistar moralmente, né, os seguidores de Jesus. Ele fala muito belamente, né? Assim, aqueles que elegeram, né, os caminhos empoeirados, às vezes palmilhados a pé, às vezes descalços, às vezes em lombos de camelo, divulgando o Evangelho de Jesus. E aquele que achava que devia impor a fé, um dia ele se separou do grupo de divulgadores do cristianismo nascente. E Barnabé, na época, quando eles foram se separar, porque eram amigos, e ele olhou as dobras da túnica e viu que ele tinha 3 dracmas, uma moeda de pouco valor. E disse: vou te dar 3 dracmas. Quando você voltar ao caminho, você me devolve as 3 dracmas. E apesar de eles terem pensamentos diversos, diferentes, que permite... não necessariamente opostos, eles eram amigos. E aquele que então achava que devia impor, disse: tá bom, e levou as 3 dracmas. A história, né, que está no livro, é que eles se reencontram numa reunião mediúnica. Só que um é um obsessor e o outro é o Hermínio, que é Barnabé. E é interessante porque ele se manifesta e diz: eu te conheço de algum lugar. O Hermínio, sem entender, mas a gente pode ter se tropeçado. Mas ele se recorda, né? O espírito, com a ajuda da espiritualidade, ele se recorda daqueles episódios, né? E assim, a marca que ele traz, ele repete, né? Ide e pregai. E ele repete, assim, na reunião: ide e pregai. O Hermínio, você escutou isso? Aí o Espírito fala: nós estávamos juntos. E o Hermínio fala, né, assim, que as lágrimas, né, eram misturadas ali. O Espírito se lembrando, e o Hermínio também, né, assim, sendo tocado, porque ele percebe que, né, estavam juntos naquele episódio. E o Espírito fala, né, eu tenho 3 dracmas e elas queimam a palma da minha mão. Depois o Espírito explica o que eram as 3 dracmas. Mas muito belamente, né, no fim, ele, através do médium, faz o gesto de devolver as três dracmas, ou seja, ele estava voltando ao caminho. O Alexandre, aqui de Bragança Paulista, ele esteve aqui em São José e falou um dia, eu perguntei ao Hermínio, quem é aquele espírito? É Maomé. Por alguma razão ele teve essa... E o Hermínio não quis desmentir, não quis falar que era outra coisa. Então eu acho que realmente é Maomé. Com todo respeito, né, assim, a nossa vivência. Por que que eu conto essa história? É a influência. É assim, a beleza da história é que parece simples, né? Três moedinhas. Elas estavam vivas na palma da mão daquele espírito que se via incomodado. Eu tenho três dracmas e elas me queimam a palma da mão. Ou seja, estava ali repetindo o convite, né? Quando você voltar, você me devolve as três dracmas. São as influências. Então, assim, a gente precisa também saber escolher a influência que eu provoco. Porque, assim, parece, entre aspas, inútil. Três moedinhas? Ah, não vai fazer diferença. Ah, não vai, né? Uhum. Pois bem, 20 séculos e elas estavam lá fazendo a função, né, do convite para que aquele espírito se acertasse. Então, é assim, a gente não pode diminuir, né, o valor da nossa influência. É preciso que eu saiba perseverar, é preciso que eu saiba tentar sempre. Não vai dar certo. Tenta mais uma vez. Porque a certeza absoluta que a gente tem é que, como espíritos imortais, a boa semente nunca é perdida. Ela vai germinar. Você só não sabe quando. Então, às vezes, assim, né, no nosso esforço, às vezes de educação das pessoas ao nosso lado, às vezes chama-se filho, às vezes chama outra coisa. Parece que... Estou desistindo. Não vai funcionar. Vai funcionar. Você só não tem domínio sobre o tempo. Quando é que a semente vai germinar, vai crescer, vai gerar frutos? Porque se você imaginar, né, assim, um espírito com a potência de Maomé deu alguns passos para trás e retomou a caminhada. Um efeito, Jesus, né, na parábola do semeador, ele fala, né, da semente que produz. Uma produz uma por 10, uma por 100, outra por 1.000. Essa vai gerar por 1.000.000. Né? Assim, então, assim, não podemos parar, não podemos desistir. Ok. Vari Rangel, de Taubaté, tem uma pergunta. Bom dia, vivencianos. Bom dia, querido Eduardo. A pergunta... André Luiz fala que nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. O que o irmão nos diria a respeito dessa afirmação? O próprio André Luiz, né, ele, repetindo um ditado popular, eu queria lembrar o ditado antes de falar o que André Luiz fala. Eu vou fazer a pergunta para vocês aqui, né? Diz-me com quem tu andas, e o ditado é... Eu te direi quem és. Diz-me quem tu és. André Luiz reverte o ditado e fala assim, diz-me o que tu pensas e dir-te-ei com quem tu andas. Então, se você completa com o ditado, é assim, se você pensa, você sabe com quem tu andas, então você sabe quem tu és. O que você pensa resulta no que você é. Então, é assim... Quando você pensa, você atrai. E assim, eles são meio que equivalentes. É por isso que a frase tá, né, do Ari está invertida, assim, no sentido... A sua companhia fala com o que você pensa, mas é o que você pensa é que fala a sua companhia. Né? Essas influências internas, elas geram vibração que às vezes você responde pelo mecanismo dos condicionamentos. Você pensa, você atrai. E você atrai a companhia. Né? Então, assim, a sua companhia dita da qualidade do seu pensamento. Mas a causa é o pensamento. Sim, legal. Eu não tenho mais perguntas, Jorge. Isso. Rodrigo, vamos pedir para o Eduardo falar um pouquinho da feira. Vamos, depois a gente vai para o Momento de Gavalho, né, Eduardo? Eu vou me permitir uma digressão pequena dentro do nosso tema. Afinidade, né? Assim, porque Kardec fala sobre afinidade e diz, né, assim, no Livro dos Espíritos. Afinidade são os gostos. Assim, você atrai aqueles que são afins, que gostam da mesma coisa. Ah, Jorge, né, assim, você gosta de música, você atrai pessoas, porque o espírito são pessoas que... O espírito desencarnado não tem corpo físico, mas é pessoas, né? Ele é uma pessoa. Você atrai pessoas que gostam da mesma coisa, são os afins. Se eu gosto de ciência, você atrai aqueles que gostam de ciência. Se você gosta de negócios, atrai aqueles que gostam de negócios. A afinidade é, em termos de sentido, é isso, né? Assim, mas a afinidade gera sintonia. E sintonia é sinônimo de ressonância. Né? Assim, eu estou misturando a física com um conceito de física, com a doutrina espírita, mas são as mesmas coisas. Então, a afinidade, ela sim, né? Ela é... O fenômeno é outro, mas ela gera o mesmo fenômeno de sintonia e de ressonância. E a afinidade, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Sem dúvida. Pode ser... Se você gosta... Se você gosta do Palmeiras... vai atrair... Uma confusão. Pois é. Vai atrair aqueles que gostam da mesma coisa. O meu afilhado que participou aí, né, ele é palmeirense. Bom, Feira do Livro. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Vocês perguntaram, né? Assim, nós estamos na 53ª edição. Então, 53 edições da Feira do Livro. Esse ano, nós vamos realizar novamente aqui na Praça Ulisses Guimarães, que é perto aqui de onde nós estamos, no Vivência Espírita. E é importante a gente mencionar que a gente vai realizar a 30ª edição da Feira do Livro Espírita Infantil. Então, a gente reserva um espaço, assim, a gente chama o cantinho infantil, mas nós estamos na 30ª edição da feira. E qual que é a importância da gente falar, né? Assim, eu tentei pontuar, vocês observaram, o conteúdo do que eu trago está nos livros. Assim, e eu tento sempre falar, está no livro tal, né? Assim, para provocar a curiosidade daqueles que se interessam, né, assim, pelo conteúdo, para ver, até ver se eu entendi direito. Né? Assim, eu não tenho nenhum preconceito sobre isso. Nenhum. Também não tenho pretensão, porque já me corrigiram aquele. E assim, a feira é um mecanismo muito relevante de divulgação da doutrina espírita, obviamente, através do livro. Então, nós vamos estar lá na Ulisses Guimarães a partir do dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, nós estaremos atendendo já. Né? Então, assim, tem todo um trabalho que antecede esse movimento. Eu digo isso porque exatamente no fim desse mês, junho, nós começamos uma peregrinação em todas as casas espíritas que a gente consegue, divulgando o mapa de voluntários. Né? Assim, o que é isso? O atendimento na feira, e todos nós que fazemos parte da organização da feira, nós somos voluntários. Ou seja, materialmente não recebemos nenhum salário, nenhum ganho material. Eu costumo dizer muito, né, assim, o ganho espiritual é impagável, porque a satisfação de estar participando de um movimento assim, de relevância, e eu falo muito, né, assim, o objetivo da feira é reformar o mundo, pessoal, né, assim, porque começa no coração de cada um, né, mas é reformar o mundo. Então, assim, daqui 200 anos vai estar lá reencarnado de novo fazendo feira, se Deus quiser. Ou sei lá qual vai ser o mecanismo, né, da divulgação na época daqui 200 anos. Mas nós estamos falando, né, desse mundo novo aí de regeneração. E a feira é um meio, né? A feira dura 10 dias, assim, e esses voluntariados, né, assim, a gente coloca um mapa, a gente divide esses 10 dias em plantões, quase que todos de 2 horas cada plantão, e pedimos a ajuda de todos, né, assim, a responsabilidade, né, assim, a realização, a responsabilidade é da USE, que, né, faz os movimentos iniciais, mas a realização é de todas as casas espíritas da nossa região. E, assim, a gente tem sido super bem recebido em todas as casas, eu preciso dizer. E contamos com a ajuda de todos, assim, divulgando, né, assim, porque, assim, a gente tem tido da ordem de 150 voluntários trabalhando nesses 10 dias de atendimento, né, assim, porque o voluntário, durante a realização da feira, ele faz o atendimento. Então, tem o atendimento ali às pessoas, tem o caixa, tem a organização de todo o ambiente que está ali, né, e isso é a feira, né, assim. Esse ano a gente está fazendo uma programação de ter 1.200 títulos diferentes lá na feira. E aí, não só, né, contamos com a visita, né, de não só os espíritas. Essa é uma das coisas belas da realização da feira, que como ela é em praça pública, volta e meia você atende alguém que não é espírita. Às vezes... Né, o Daniel Casimir também está participando da organização? Casimir, certamente. Daniel, quando entrou, fez uma revolução lá. Tá muito boa a feira, cara. A feira, assim, é algo, né, que me diz muito ao coração também, né? Assim, peço desculpas. Eu participo da organização da feira desde 93. Da organização... da comissão de organização da feira de 93. Minha primeira participação da feira, eu era um plantonista, eu estava na faculdade, estava na mocidade, e aí alguém foi lá e falou: não tem voluntários nessa madrugada. E era uma madrugada de domingo para segunda. Ah, bom, eu posso. Então, minha primeira experiência foi um plantão de madrugada. Na época, a gente funcionava de madrugada lá na Cônego Lima, antiga Praça da Telefônica. Exatamente. Assim, eu fui fisgado ali. Então, dá para ver quanto tempo que eu estou envolvido. Ou foi esses dias, então? Foi ontem. Mas, assim, estamos... aí no trabalho, até peço licença para voltar aqui e falar mais sobre a feira em outros momentos, com outros companheiros, para a gente fazer essa divulgação que precisa, sim. Rui, você comentou, né? Nós precisamos ser atuantes. A feira é um modo, né, de nós não sermos tímidos, né? Assim, expor o livro, a doutrina em praça pública e convidar a todos, né? Assim, é a semeadura que temos que fazer o exercício. E esse ano vocês pensam em trazer autores de fora também, não? ou palestrantes? Eu lembro que vocês tinham trazido a gente teve esse debate. Da USE, o pessoal da Aliança, veio bastante gente. Teve esse debate realmente sobre a propriedade de trazer palestrante. Talvez a gente traga alguém da Feira do Livro Espírita Infantil, exatamente por causa dos 30 anos, né? Nós vamos trazer um amigo, Luiz Cláudio, de São Paulo. Talvez vocês se recordem dele. Luiz Cláudio, ele tem um trabalho, ele é incansável, da divulgação do Evangelho, né? Muito bem, Jorge, muito bem. Do culto do Evangelho lá. Teve com a gente, teve, sim. Então, ele foi convidado, ele já aceitou. Então, ele vai falar, né, assim, em casas aqui na nossa região, sobre o culto do Evangelho no Lar, que é o mote dele, né, assim, a batalha que ele elegeu para ele mesmo. A gente mencionou em algum momento, né, assim, esse ano nós estamos celebrando 160 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, vai ser o nosso livro homenageado, né, do ano. Estaremos lá. Né? Assim, é importante a gente dizer, a feira, a gente falou, né, somos todos voluntários, mas, entre outras coisas, a gente não visa lucro material, no sentido, eu tenho que pagar os livros. E a gente tem outros custos, uhum, né, para realizar a feira, então tem que se sustentar para aguentar, esperar até a próxima feira. Né? Então, existe um provento, né, que é gerado pelo movimento da feira, mas se der lucro zero, pagou. Uhum. Então, assim, os descontos, né, assim, eles são importantes. Obras básicas a gente tem feito praticamente com o custo que eu pago para editora ou distribuidora. É por isso que vocês veem os custos, né, Evangelho, Livros Espíritos, Livros dos Mestres, Céu, Inferno, a Gênesis, assim, mas eu olhava para o livro, isso não paga o livro. Uhum. Vocês vão ter o Evangelho popular, aquele Evangelho de folha de jornal, para vender baratinho? Vamos, sim. E nós vamos fazer uma campanha, né, Jorge? Das casas distribuírem Evangelho, né? E vai ser aqui do lado, vai ser aqui do lado de novo? Vai, aqui na Ulisses Guimarães. Legal, então, aí quando estiver tendo também, mais próximo, né? Vai ser em agosto, né? Pode vir aqui comentar, ou até no mesmo quando estiver acontecendo também, para chamar o pessoal. E aquela campanha? O Daniel vem aí também, sempre, a gente sempre combina com o Daniel. E aquela campanha que vocês faziam, que o Dodô, inclusive, falava, esqueça Kardec. Uma dor no coração escutar, né, a frase, mas só para lembrar, né, assim, esquecer Kardec significa deixar, né, o livro. E esses livros, assim, eu até acho que me lembro, é R$ 6,50 o custo do econômico. A gente tem o Livros Espíritos e o Evangelho na versão econômica. Então, esquecer, muitas casas, né, assim, compram em quantidade exatamente porque a pessoa não conhece a doutrina espírita, e aí o Evangelho econômico é um bom modo, né, porque é barato. E a gente, então, sim, às vezes vende em caixas, né, assim, vários. E o esquecer Kardec, que, como eu disse, né, dói no coração a frase, mas significa deixar o Evangelho em ônibus, em banco. Eu lembro que o Dodô, que era meu filho, falava, esqueça Kardec. Não, mas não é o que vocês estão pensando. Exato. É para esquecer um livro de Kardec num banco, numa praça. As pessoas que pegaram. Esquecer propositadamente. Mas hoje, com o advento da internet também, né? Hoje a gente consegue. Já tem bastante livros disponíveis também. Eu sei que não é a mesma experiência, né, de pegar um livro e ler, né? Mas a divulgação, mesmo aqui, por exemplo, a pessoa entra e está ouvindo, assistindo a gente. escutando sobre Kardec, sobre a doutrina. Exato. Acaba saindo até mais barato do que... Mas é isso mesmo. Porque assim, a gente nunca sabe, né, que momento que a pessoa está desperta para aquela semente. Então, assim, o livro é um jeito. E a Fraternidade Paulo de Tarso está com a campanha. Tem lá livros que a pessoa pode pegar e levar para ler. Se quiser devolver, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. E o interessante do livro é a questão da introspecção, né? Que é que você tem um tempo ali consigo mesmo, você esquece das outras coisas e para a sua concentração ali para ler aquele livro, né? Que é o que é difícil com a internet, com computadores e tudo mais, que você é distraído o tempo todo. É, você está lá no YouTube, aparece uma outra coisa, ou vem uma mensagem, sobe aqui e aparece uma mensagem, um comentário que você não gosta, que aparece no YouTube. Isso não acontece num livro, né? No livro você está lendo, você tem uma concentração melhor. Acho que despertando um pouco mais a introspecção. Eu acho que assim, eu vou até pedir licença mais uma vez, né? Assim, queria falar de novo do assunto que me trouxe aqui. Ontem nós estávamos falando sobre concentração, por outra razão, né? Assim, sobre um curso de passes, né? Então, falando sobre concentração, né? Às vezes o passista ou o paciente pode se dispersar. Uhum. O tema era concentração. Eu falei assim, olha, concentração é um treinamento. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que é assim, ó, algumas pessoas... A gente falou, né, dos nossos episódios aqui, que eu li o Evangelho, pasmem, aos 8 anos de idade, né? E a minha avó, ela fazia questão, era a tradução da Federação Espírita Brasileira, que é do Guilhão Ribeiro, né? E que tem um vocabulário do vernáculo, né? Assim, mais castiço, mais difícil de acessar. E algumas pessoas que não têm o hábito da leitura, elas se embaralham com a tradução de Guilhão, né? E assim, eu já escutei essa experiência. Assim, você começa a ler, aí passa para a segunda linha, terceira, quarta, mas eu já li aqui. Uhum. Aí você volta, já li, aí entra em confusão. Por que que assim é relevante isso, né? Assim, quando você está sozinho e exercita a concentração, André Luiz que fala isso também, né? Assim, quando você lê, você projeta em torno de você... Você cria a imagem, né? Obrigado, Rui. Assim, você cria em torno de você as imagens do que você está lendo. Obviamente, se você está lendo uma coisa positiva, uma imagem positiva, e atrai espíritos que gostam da mesma coisa, afinidade. Né? E assim, qual a relevância disso? Isso é treinável. Então, assim, se quando começar a acontecer de você estar se embaralhando, persista. Persista porque, muitas vezes, o gato, da figura do gato que espreita o rato, ou seja, aqueles que querem a nossa perda, eles tentam te influenciar para que você desista. É nessa hora que você precisa ser firme. É uma pergunta que foi feita aqui, né? Assim, esse eu superior, tem que dizer, eu quero ler. Uhum. E leia, né? E leia exatamente para que você crie esse hábito, essa disciplina da leitura, da concentração, impedindo a atuação negativa dessa nuvem de testemunhos em torno de você. Legal. Rodrigo, vamos lá com o momento de Gavali? Vamos. Direto ou solta os comerciais? Não, solta os comerciais. Puxadas. Não, não. Só o momento já, tá bom. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos.

Festas e Embalagens, oferecimento WS Festas e Embalagens, né? WS que sempre apoia a gente aqui, né? Então, que faz esse programa acontecer junto com a Gigavale e os demais patrocinadores e apoiadores nossos. A gente tem aí os aniversariantes da semana. Hoje tem alguém especial aí fazendo aniversário hoje. Hoje não. Essa semana. Um ouvinte especial. Tem aí os nomes? Bem, tem então aqui. Vou falar da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 16, Caleri Pedroso. No dia 20, Paula Herede. E no dia 21, Maria Auxiliadora Tolentino. Legal, tô aqui também, Jorge. Você tá aí? Peraí, deixa eu entrar aqui no... Então a gente tem do dia 17, a doutora Daniela. Exatamente, doutora Daniela da AME. No dia 18, Domingos. Aí, ó. Domingos, pai, do ouvinte. Né? Já disse que vai fechar a rua, já convidou todos os amigos. Uhum. O Domingos, pai do Rodrigo, meu pai. Dia 18. Domingo? Domingo. Dia 19, dia 18 também. Aqui está o senhor Orlando, lá da casa da Marcela, também fazendo aniversário. A Sandra Francisco, também da casa da Marcela. Aqui a Manuela, lá do Semajode, fazendo aniversário também. A Roseli, da AME. A Dirce Moura. O Daniel Melo, 19 também. Qual que é a semana que vem? Hoje é dia quanto? Né? Tá o dia 22. Ah, tá. Olha só como tá cheio de gente. A Alice, aqui no dia 19, do dia 20. A Anitta, também da AME, no dia 21. Anitta Pedreca. Andréa Miléu, do Pool Brasil. Né? A Andréa Miléu, lá da. Ela é da revista Doutrina, né? Uhum. Tinha rádio. Dia 22, o Hernani, lá da casa da Marcela. Dia 22 também o seu Otavio, que é muito conhecido aí no meio também espírita. Dia 22 a Pâmela também, olha só. E dia 22 o Arthur, neto da Ieda, também faz aniversário. Quantas pessoas essa semana? Bastante gente participando aqui, hein? O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês, paz e alegria em todos os seus corações. Vamos pro sorteio. Então, com oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né? Então, sorteados aqui, quem ligou aqui foi a Mariângela, o Edson Andrade, o Aécio, o César e o Rinaldo Sutério. Quem a gente colocou aqui, a gente colocou no sorteador e ganhou, foi o Rinaldo Sutério. O Rinaldo que entrou aqui e ligou pra gente, disse que queria participar do sorteio, o Rinaldo Sutério. Aí a gente pede para buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Tá? E aí o presente é conversar com o Mário Vinhas, né? Não é só que tá sempre aí presente lá. Então a partir de tarde, né? A partir da 13h, né? Que tá aberta a livraria. E vamos para a hora da dica. Você dá. Dica do livro. Aí. Nossa. Ou filme, né? Se tiver algum filme ou uma série que você esteja assistindo, queira indicar aí para os nossos ouvintes, você acha interessante, pode indicar para eles. Eu vou indicar o Evangelho segundo o Espiritismo, uhum. Que é exatamente o nosso livro homenageado desse ano, né? Então, eu imagino que outros fizeram a mesma indicação. Mas uma obra não só de referência, mas que também me diz muito a respeito ao coração, por razões que a gente disse hoje aqui. E buscar lá na livraria, né? Em agosto. Opa, pode buscar lá. Na feira, certamente. Na feira. Eduardo, na feira do livro. A gente está terminando, mas só que tem uma perguntinha aqui que eu. Se você pudesse responder rápido, só para a gente não deixar sem, aí a Holanda, por exemplo, colocou aqui, Eduardo, o que fazer quando estamos com envolvimento espiritual e não conseguimos nem estabelecer uma conexão com Deus? Não conseguimos orar e precisamos de uma ajuda rápida. Certo. Procurar a casa espírita. Não tem muita dúvida, né? Até isso, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade, né? Assim, peça socorro. É assim, a coisa mais urgente, né, assim, para que a pessoa possa fazer. Bacana. E quando a pessoa não é espírita, aí procurar ajuda, procurar alguma coisa assim. O templo religioso, ou que... qualquer que seja a nominação, é uma casa de Jesus. A gente não... O budismo, que não é cristão, é orientado por Jesus. Alguém tem dúvidas sobre isso? Então, só para mencionar um caso. Uhum. Né? Assim, porque todos eles nos convidam para o bem. Então, procure ajuda. Assim, o simples é procure ajuda. E assim, ó, muitas vezes, a gente fez uma quase brincadeira aqui, né, entre nós, porque aqueles que querem a nossa perda, eles nos inspiram o seguinte: não vai dar certo. Eu queria trazer a certeza que vai dar certo. Você só não sabe... Não chegou no final. Exatamente. Só não chegou no final. Isso, assim, ó, é o fruto que cabe ao tempo ser equacionado. Então, assim, tente, procure ajuda. Às vezes, essa ajuda, eu falei na casa espírita, até porque, né, assim, sendo espírita, mas os outros, procure ajuda de um amigo, né, assim, porque o amigo verdadeiro, ele semeia novas ideias, semeia otimismo, e isso e muda. Ouve, né? Muito bem, Rui. Às vezes, assim, na simples descrição que você vai fazer, vamos dizer, do seu estado mental, as fichas começam a se organizar e você começa a focar e isso ajuda a você se acertar. Isso é o que o CBV faz. Sem dúvida. Ele ouve, né? Ele não dá palpite, não dá conselho, simplesmente ouve, porque muitas vezes as pessoas precisam falar. Exatamente, precisa ser ouvida. Escutativo. Tem mais então, só mais um aqui. A Renata Rodrigues está dizendo: a leitura em silêncio exerce as mesmas influências a espíritos que possam estar próximos, da mesma forma que a verbalização do texto? Sempre tive essa dúvida. Não tem a menor dúvida. O Rui foi super feliz, porque assim, na medida que você faz a leitura, você projeta as imagens do que você está lendo. Então, ela falou, né, efeitos sobre os espíritos, mas ele atrai, né, assim, a sua leitura atrai aqueles que gostam da mesma coisa. Então, você está lendo o Evangelho, adivinha que espécie de espírito que gosta daquela leitura? Né, então, você atrai, não tem dúvida. E o seu Amaro, que é pai do André Revite, ele nos aconselhava sempre: quando for fazer o Evangelho, faça em voz alta, porque tem muitos espíritos que precisam ouvir e que não têm condições. Então ele pedia: quando você for fazer, estiver desesperado, precisando de um conselho, pega o Evangelho e lê com voz alta, que muitas vezes você está atingindo aqueles espíritos que não têm condições, que têm dificuldade para ouvir, né? Eu reconheço o valor do aconselhamento aí do seu Amaro. É isso mesmo. Espíritos há que precisam disso. Eu só quis, né, assim, responder a pergunta, assim, vale a leitura silenciosa? Mas não tem dúvida, né, que sim. Não tem dúvida. E assim, nesses casos realmente, eu vou chamar de complexos, a leitura em voz alta pode ajudar, inclusive, a pessoa a se concentrar, sim, na leitura. Aí está a imagem do dia, do emblema do dia criado pela inteligência artificial, né, que gera aqui durante o programa. Então ela gerou essa imagem aí. Eu deixo aqui para vocês o Instagram do Vivência Espírita. A gente já publicou lá no Instagram para vocês curtirem, se puderem entrar lá no nosso Instagram, Vivência Espírita sem acento. E aí a imagem aí tem a ver aí com essa influência aí entre mentes, né? A capa de um livro aí, tranquilo, né? Ficou bem legal, né? Então, entra aí, curtem a imagem aí no nosso Instagram e vamos aí partindo pro final, né? Isso, então já que eu falei O resultado da enquete? Isso, fala. A gente teve aqui a enquete que a gente pôs, né, pra, perguntando se você já sofreu influências externas, né? Teve 118 votos. E desses 118 votos, a gente teve 89% falaram que sim, que já sofreu influências externas, e 11% falaram que não, olha só. 11% falaram que não tem. Depois passa a dica pra gente aí, né? Eu achei que ia ser 100% sim aqui, eu achei. Mas legal, bacana saber a opinião de vocês, né? Obrigado por ter participado aqui da enquete. Eu vou encerrar ela. E deixei aí, lembrando, do trabalho de curas e cirurgias que vai ter na AMI, né? Lá com Edson Barbosa, cirurgias espirituais, é um médium de efeitos físicos. Então vale a pena vocês participarem, que vai ser aí no dia 29 de junho, às 7 horas da manhã, iniciando às 7 horas da manhã, com harmonização aí musical do nosso irmão Edson, Ed Moreno, né? Acho que vai estar aí o Jorge também, né? O pessoal vai estar lá na AMI. Tudo bem. É o Dinho do Bem. E aí, lá na. Quem quiser participar, entra aí nesse link que a gente colocou aqui no YouTube, que tem aí o story, o endereço, tudo certinho. Tá bom? E no dia 30 ele estará aqui no nosso programa. Exato. Dia 30 vai participar aqui do programa Vivência Espírita. Muito bem, nós vamos agradecer a participação de todos vocês aqui conosco no programa de hoje. Foi muito bacana, muito interativo. As explicações muito assim claras do Eduardo. Então tenho certeza que foi bem proveitoso o nosso programa de hoje. E nós vamos encerrando aqui com a leitura, né, do livro Palavras de Luz, Emmanuel e Chico Xavier, a mensagem do dia 16 de junho, que é hoje. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a exclusitude do teu próprio destino. Olha, só para falar que é errado. Falei errado. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. É isso aí, está no livro Roteiro, Definindo Rumos. Rui, quem é a semana que vem está aqui conosco? Primeiro eu preciso agradecer ao Eduardo, porque eu considero o Eduardo um dos grandes estudiosos da doutrina espírita aqui em São José dos Campos, né? Ele aceitou prontamente o nosso convite, então agradeço a ele. Domingo nós teremos aqui a Janete Zambuja, que vai falar sobre a aura da regeneração segundo Eurípides Barçanufo. Ela é do Rio Grande do Sul. Bacana, legal. A Janete já esteve aqui com a gente. Uhum. Opa, a Janete já esteve aqui com a gente, né? A gente tava mostrando aqui o convite, né? Mas qual que vai ser o tema mesmo? Pode repetir? Oi? Repete o tema da Janete. Repita, por favor. Aura da regeneração. Aura da regeneração. Segundo Eurípides Barçanufo. Bacana. Uhum. Legal. Então é isso. Passar para o Carlinhos aí. Agradecemos ao Eduardo, Rui, Jorge, Rodrigo, Sebastião Varotto. Agradecemos a companhia dessa família vivenciana maravilhosa, com seus questionamentos. Agradecemos todos por dar um like, levando o nosso programa a pessoas que não têm acesso. Desejando a todos um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango ou com o seu cardápio preferido, mas sempre em família, que é a base e a sustentação de tudo isso que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eduardo, é contigo, meu amigo. Já falei já. Rodrigo já falou, então, Eduardo, suas considerações e uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à acolhida fraterna que eu tive aqui, a oportunidade de trazermos conceitos que a doutrina espírita traz, que estão nos livros, né, e continuam apontando, né, assim, para a nossa melhoria, usando a mesma palavra, excelsitude dos nossos destinos, do roteiro aí de Emmanuel, que se serve para mim, serve também para as outras pessoas, é o nosso desejo. Um grande abraço aos amigos ouvintes, a vocês todos que estiveram conosco aqui na condução do programa. E na nossa prece, recordando de Francisco de Assis, uma mensagem a Divaldo, em que ele nos diz que não nos cabe mais a desistência. Não nos cabe desistir, que só mostraria a nossa condição de almas doentes. Dizendo isso, nos voltando a Jesus, a toda a espiritualidade que colabora no movimento da renovação do mundo para melhor, queremos dizer, Senhor, te agradecemos as bênçãos repetidas que temos sido objetos dos convites para que façamos a nossa adesão para esse movimento de trazer o mundo, a partir de nossos corações, a um novo patamar. Obrigado, Senhor, por tanta luz que recebemos. Obrigado pela inspiração que a espiritualidade amiga tem trazido. Ajuda-nos, Senhor, a trazer esses conceitos na nossa atitude de todo dia. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo. Tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sons para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo. Desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada, tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sons